Thank you. 24, desça para 2010, para 012. Para 2010, para 2010, 24. Autorizado o início do reboque, apenas confirma se é coordenado com a infraero. Positivo, é coordenado com a infraero, é 3 bilhetes, corrigindo. Gente, Mike, é que o hotel reporta no término. Gente, reportar no término. Só corrigindo, é Mike, é 3 bilhetes. Gente, Mike, X-Ray, Juliette, apenas confirmando o rebote no pátio. Remota 14 para a posição 7 do pátio 1. Gente. Exato, 2, 2, 4. Salvador, 2, 2, 2, 4, boa, final estabilizado. 2, 2, 2, 4, bom dia, cheque trem, autorizando pouso, pista no 0, vento 0, 2, 0 graus, 0, 4 nós. Reportará. 7 checado 2224. Livre pouso no 0080 graus, 04 longitude 224. Pouso autorizado 2224. Os 224, sol 59, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, quilo, pátio 3, ponto lá, atente ao sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, graças. Zona por 38 na mesa, cara. Agora zona, descendo para 2003, hoje zona 012. Quanto é que está estabilizado? Zona 2001012, chamada estabilizada, obrigado. câmbio 18.96. Sente, cor 18.95, vem 2. 95, obrigado. Escuta. Ok, passando em Serra, baixo travado visual. 386, bom dia, autorizado pouso, pista 0, vento, variável com 2 luz. Variável com 2, de pouso, obrigado. São as 1-8 na minha escuta, libera à direita, segue via Alfa Juliette, portão 9, pátio principal. Juliette, portão 9, pátio principal, na sua escuta, 3-8 na minha. 3296, posição 9. Portão 9. Obrigado. Yeah.